Ficheiro 90. Normalmente um lugar atarefado, no dia dos pagamentos, a mansão simplesmente fervilhava de atividade. Os arrendatários iam e vinham o dia todo. Alguns ficavam apenas o tempo suficiente para pagar as rendas. Outros permaneciam o dia todo, andando pela propriedade, visitando amigos, comendo e bebendo na sala de visitas. Jenny, resplandecente em seda azul, e a senhora Crook, em linho branco engomado, iam e vinham entre a cozinha e a sala de visitas, supervisionando as duas criadas, que se equilibravam de um lado para o outro sob enormes travessas de bolos de aveia, bolos de frutas, biscoitos e outros doces. Jamie, depois de me apresentar cerimoniosamente aos arrendatários presentes na sala de jantar e na sala de visitas, retirou-se para o seu escritório com Ian para receber os arrendatários um a um, conversar com eles sobre as necessidades para o plantio na primavera, deliberar sobre a venda de lã e de cereais, registar as atividades da propriedade e tomar todas as providências necessárias para o próximo trimestre. Passeei ociosamente pela casa, conversando com as visitas, ajudando com as bebidas e comidas, quando necessário, às vezes esgueirando-me apenas para o segundo plano, para observar as idas e vindas. Lembrando-me da promessa de Jamie à velha senhora junto ao açude, esperei, com certa curiosidade, a chegada de Ronald McNabb. Ele apareceu logo depois do meio-dia, montado numa mula alta, desconjuntada, com um rapaz agarrado ao cinto logo atrás dele. Observei-os secretamente da porta da sala de visitas, imaginando até que ponto a avaliação que a mãe fizera dele era correta. Concluí que, embora bêbado pudesse ser considerado um pouco de exagero, as percepções da avó McNabb eram precisas. Os cabelos de Ronald McNabb eram compridos e engordurados, desleixadamente amarrados com cordel, e o colarinho e os punhos da camisa estavam encardidos de sujidade. Embora certamente um ou dois anos mais novo do que Jamie, parecia pelo menos 15 anos mais velho. Os ossos do rosto submersos em inchaço, os pequenos olhos cinzentos, toldados e injetados. Quanto à criança, também estava suja e maltrapilha. Pior ainda, no que me dizia respeito, vinha atrás do pai procurando esconder-se, os olhos presos ao chão, encolhendo-se, quando Ronald se virava e falava rapidamente com ele. Jamie, que viera à porta do gabinete, também os avistou e viu trocar um olhar significativo com Jenny, que entrava com uma nova jarra de bebida em atendimento a um pedido dele. Ela fez um sinal quase imperceptível com a cabeça e entregou-lhe a jarra. Em seguida, tomando a criança firmemente pela mão, conduziu-a em direção à cozinha, dizendo: "Anda comigo, rapazinho. Acho que temos uns biscoitos para ti. Ou que tal uma fatia de bolo de frutas?" Jamie cumprimentou Ronald McNabb com um aceno formal da cabeça, desviando-se para que ele entrasse no escritório. Estendendo o braço para fechar a porta, os olhos de Jamie encontraram os meus e ele fez um sinal de cabeça em direção à cozinha. Respondi também com um movimento da cabeça e segui Jenny e o jovem Rabbi. Encontrei-os envolvidos numa agradável conversa com a senhora Crook, que retirava ponches de um grande caldeirão com uma concha igualmente grande e o colocava num recipiente de cristal. Verteu um pouco numa caneca de madeira e ofereceu-a ao menino, que continuou retraído, olhando desconfiado, antes de finalmente aceitar. Jenny continuou a conversar descontraídamente com o rapaz enquanto enchia travessas, recebendo pouco mais que grunhidos em resposta. Ainda assim, a pequena criatura semi-selvagem parecia estar a descontrair-se um pouco. "A tua camisa está um pouco suja, rapaz", observou, inclinando-se para a frente para virar o colarinho. "Despe-a e eu lavo-te antes de voltares para casa." Suja era um crasso eufemismo, mas o rapaz recuou defensivamente. No entanto, eu estava atrás dele e, a um gesto de Jenny, agarrei-o pelos braços antes que ele pudesse escapar. Ele esperneou e o uivou, mas Jenny e a senhora Crook também o seguraram e as três juntas conseguimos despir-lhe a camisa imunda. "Ah!" Jenny inspirou com força. Ela segurava a cabeça do rapaz com firmeza embaixo do braço e as costas magricelas ficaram totalmente expostas. Marcas de contusões e cicatrizes pontuavam a carne dos dois lados da coluna dorsal. Algumas recém-curadas, outras tão antigas que eram apenas sobras desbotadas, cobrindo parcialmente as costelas proeminentes. Jenny segurou o rapaz com força pela nuca, falando-lhe docemente enquanto soltava a sua cabeça. Fez um movimento com a cabeça, indicando o corredor, olhando para mim. É melhor contar-lhe. Bati à porta do escritório, segurando uma travessa de bolos de aveia untados com mel, como desculpa. Ao ouvir a resposta abafada de Jamie, abri a porta e entrei. O meu rosto, enquanto servia McNabb, deve ter sido suficiente, pois não tive de pedir para falar em particular com Jamie. Ele fitou-me pensativamente por um instante. Depois voltou-se novamente para o arrendatário. Muito bem, Ronnie, a parte dos cereais está acertada. Mas há uma outra coisa sobre a qual lhe queria falar. Tenho um filho, chamado Rabbi, pelo que soube. E eu estou a precisar de um rapaz dessa idade para ajudar na estrebaria. Deixava ouvir? Os longos dedos de Jamie brincavam com uma pena de ganso sobre a secretária. Ian, sentado a uma mesa menor, ao lado, apoiou o queixo nos punhos fechados, fitando McNabb com um grande interesse. McNabb olhou-os beligerante. Achei que ele tinha o ressentimento e a irritação de um homem que não estava bêbado, mas que gostaria de estar. Não, eu preciso do rapaz, disse educadamente. Jamie recostou-se na sua cadeira, as mãos cruzadas em cima da barriga. Eu pagaria pelos serviços dele, claro. O homem resmungou e remexeu-se na cadeira. A minha mãe andou a falar consigo, não foi? Já disse não e repito que não. O rapaz é meu filho e faço com ele o que achar que devo fazer e acho melhor mantê-lo em casa. Jamie olhou pensativamente para McNabb, mas voltou a sua atenção para os livros de contabilidade, sem maiores argumentos. Mais tarde, no final do dia, quando os arrendatários se reuniam nos lugares mais quentes, como a despensa e a sala de visitas, para lancharem antes de partir, vi Jamie, da janela, caminhando descontraidamente em direção à pocilga, o braço no ombro do imundo McNabb, num gesto de companheirismo. Os dois desapareceram atrás do chiqueiro, provavelmente para inspecionar alguma coisa de interesse agrícola, e reapareceram depois de um ou dois minutos, caminhando em direção à casa. O braço de Jamie ainda estava sobre o ombro do homem mais baixo, mas agora parecia estar a segurá-lo. O rosto de McNabb tinha um cinzento doentio, molhado de suor, e ele caminhava muito lentamente, parecendo incapaz de andar direito. Bem, então está combinado, observou Jamie alegremente quando se aproximaram dos outros. Acho que a sua mulher vai gostar do dinheiro extra, não é, Ronald? Ah, aqui está a sua mula. Um belo animal, hã? A mula sarnenta que trouxeram aos McNabb aproximou-se desengonçada, saindo do pátio onde andara a aproveitar a hospitalidade da casa. Um punhado de feno ainda se projetava dos cantos da sua boca, sacudindo-se irregularmente enquanto o animal mastigava. Jamie apoiou o pé de McNabb para ajudá-lo a montar. Uma ajuda muito necessária, ao que parecia. McNabb não disse nada nem acenou em resposta aos bem-humorados. Vá com Deus, tenha uma boa viagem, de Jamie. Mas apenas fez um aceno com a cabeça, um pouco desnorteado, enquanto partia em marcha lenta, aparentemente preocupado com algum problema secreto que absorvia a sua atenção. Jamie continuou apoiado na cerca, trocando amabilidades, conforme outros arrendatários se preparavam para voltar para casa, até que a figura maltrapilha de McNabb desaparecesse de vista. Empertigou-se, olhando para a estrada, depois virou-se e assobiou. Uma pequena figura, numa camisa rasgada mas limpa e num quilte manchado, saiu de debaixo da carroça de feno. Muito bem então, jovem Rabbi, disse Jamie alegremente. Parece que, afinal de contas, o teu pai deu autorização para te tornares um ajudante da cavalariça. Tenho a certeza de que vais trabalhar com afinco e ser um orgulho para ele, hein? Os olhos redondos e injetados ergueram-se em silêncio no rosto sujo e o rapaz não respondeu nada, até que Jamie estendeu o braço e, segurando suavemente pelos ombros, virou-o na direção do bebedouro dos cavalos. Há jantar para ti na cozinha, rapaz. Vai-te lavar primeiro. A senhora Crook é muito exigente. Oh, e Rebby, inclinou-se para sussurrar-lhe. Limpa as orelhas, ou ela fará isso por ti. Esfregou as minhas hoje de manhã. Colocou as mãos atrás das orelhas e sacudiu-as solenemente para o rapaz, que esboçou um sorriso tímido e foi a correr em direção ao bebedouro. Que bom teres conseguido, comentei, dando o braço a Jamie para entrarmos para o jantar. Com o pequeno Rebby, McNabb, quero dizer. Mas como fizeste? Ele encolheu os ombros. Levei o Ronald à cervejaria e dei-lhe um ou dois socos abaixo das costelas. Perguntei-lhe se queria perder o filho ou o fígado. Olhou para mim, franzindo a testa. Não está certo, mas não consegui pensar em nada melhor. E não queria que o rapaz voltasse com ele. Também não foi só porque havia prometido à sua avó. A Jenny contou-me sobre as costas do rapaz. Hesitou. Digo-te uma coisa, Sassenach. O meu pai batia-me sempre que achava necessário e com muito mais frequência do que eu achava que merecia. Mas eu não me acobardava quando falava com ele. E não acho que o pequeno Rebby vá deitar-se na cama com a mulher um dia e rir disso. Encolheu os ombros com aquele estranho estremecimento, algo que há meses eu não via fazer. Ele tem razão. O rapaz é filho dele, pode fazer o que quiser. E eu não sou Deus, sou o proprietário das terras, e isso é pouco. Ainda assim, olhou-me com um sorriso enviesado. A linha entre justiça e brutalidade é muito ténue, Sassenach. Só espero estar do lado certo da questão. Passei os braços pela sua cintura e abracei-o. Fizeste bem, Jamie. Achas? Acho. Regressámos a casa abraçados. Os edifícios brancos da quinta brilhavam com uma cor âmbar ao pôr do sol. Mas, em vez de entrarmos em casa, Jamie conduziu-me pela ligeira elevação que havia atrás da mansão. Ali, sentados no apoio superior de uma cerca, podíamos ver toda a quinta diante de nós. Encostei a cabeça ao ombro de Jamie e suspirei. Ele apertou-me levemente em resposta. Foi para isto que nasceste, não foi, Jamie? Talvez, Sassenach. Examinou toda a extensão de terra, os campos e as construções, as plantações e as estradas. Depois baixou os olhos com um sorriso a tomar-lhe repentinamente conta dos seus lábios. E tu, Sassenach, para que foi que nasceste? Para ser senhora de uma mansão? Ou dormir nos campos como uma cigana? Para seres uma curandeira, mulher de um professor universitário? Ou de um fora da lei? Nasci para ti, respondi simplesmente estendendo os braços para ele. Sabes? Observou, afastando-se finalmente. Nunca o disseste. Nem tu. Disse sim. No dia a seguir a chegarmos aqui, disse-te que te queria mais do que a qualquer outra coisa. E eu respondi que amar e desejar não eram necessariamente a mesma coisa. Reagi. Ele riu-se. Talvez tenhas razão, Sassenach. Afastou-me ternamente o cabelo do rosto e beijou-me a fronte. Desejei-te desde o primeiro instante em que te vi, mas amei-te quando choraste nos meus braços e me deixaste confortar-te quando chegámos a primeira vez ao Castelo Leor. O sol escondeu-se atrás da fileira de pinheiros negros e as primeiras estrelas surgiram. Era meados de novembro, e o ar da noite estava frio, embora os dias ainda fossem límpidos. De pé, do outro lado da cerca, Jamie inclinou a cabeça encostando a testa à minha. Tu primeiro. Não, tu. Porquê? Tenho medo. De quê, minha Sassenach? A escuridão avançava pelos campos cobrindo a terra e erguendo-se ao encontro da noite. A claridade da luz crescente acentuava-lhe as elevações das sobrancelhas e do nariz, iluminando partes do seu rosto. Tenho medo de que, se começar, não consiga parar. Ele olhou para o horizonte, onde a lua, em forma de foice, resplandecia, baixa, no horizonte, subindo lentamente. É quase inverno e as noites são longas, Modoino. Inclinou-se por cima da cerca, abrindo os braços, e eu entrei neles, sentindo o calor do seu corpo e as batidas do seu coração. Amo-te.